2897, copia. Prossiga na escuta. Tá, 3897, Guarulhos, aprovado nível 320, via Pêsulo 110, após, até Tango Bravo Eco, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da El, curva à direita, Leda após Motiva. Transponder 5125, controle Salvador 119, decimal 35. Copiamos o 320, aprovado para Guarulhos, decola da 10, mantém curva à direita após no perfil da Dael, Leda. Em seguida, voa Motiva, intercepta Pêsulo 10 até Tabaté, após ser conforme. Sicuno 25, 1935 para o TAN 3897. TAN 3897, só confirmando o perfil da El, Leda, Motiva, ok? Perfil da carga. Afirmativo, da El, Leda, Motiva, TAN 3897. TAN 3897, cotejamento correto, informação em curso, Victor, chame pronto. Gente, graças. 21-2712, pronto para o táxi com 5-0 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Gente, Azul-2712, táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia. No ponto espera, chame turno 1895, ajuste 1-0-1-1. Bom voo. Via Pátio 3, Pátio Principal, Índia, ponto espera 1-0, chame para turno 1-8, decimal 95, ajustado 1-0-1-1-2712, correto? Do 4206, chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 25, uma boa noite, ó, 14206. Papá Romeu, Charlie, Mike, Índia, confirme estacionamento, pista de decolagem. Bate 5, decola da 1-7. Confirme a hora do plano, Charlie, Mike, Índia. Perfeito agora, um ADLA para o 2100. Vento 160 graus, 089. A linha decola da 1-0-2712. Bora, bora. 5, Índia. Boa noite, né? 6201 no 47 na mesa. Chané 6201, no livre acionar, chame pronto para o táxi, portão 04. Livre, eu chamo para o táxi. Romeu, Romeu, Mike, Tango. Confirme estacionamento e pista de decolagem. Então, Mike, Tango. Confirme a hora do plano. Mike, Tango, informa que ainda não chegou no sistema, aguarde. Fala, boa noite, Oceana 6259, aguardando o Guarulhos. Oceana 6259, aguarde cópia. 2715. Gente, Azul 2715, complete a aproximação, chame torre 1118, decimal 95. 2895, boa. Boa. Oi, Salvador, é o Pablo Ramos, Juliette Bravo Victor, tá passando o táxi. Oi, Juliette Bravo Victor, está autorizado o táxi? Reporta na Oscar para ingresso? Porta na Oscar para ingresso, Bravo Victor. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2715, estabilizou no ILS. Azul 2715, continua a aproximação, quer negar no 0 no 1, checa trem, livre pouso no 0. Vento no 60 graus, 79. Gente, livre pouso, ainda trem recolhido, informa quando baixar. 2715. Azul 2712, decolado ao 00, chama o controle. 119, decimal 35. Chama o controle, 119, decimal 35, 2712. Salvador, Azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba para o nível 150, após 2000 pés direto Conde. Em ascensão, 150, após 2000 direto Conde, 2712. Ingresso na Oscar, o Juliette Bravo Vitor. Papa Romeu, Juliette Bravo Vitor. Confirma já na Oscar ou para ingresso na Oscar? Se autorizado, ingresso na Oscar. Reporta na Oscar pronto para ingresso na 107. Ah, na Oscar. Praticamente pronto para ingresso na 107. Papa Romeu, Juliette Bravo Vitor está autorizado. Ingresso na 107, reporta na cabeceira quando pronto. Reporta na cabeceira pronto para o Juliette Bravo Vitor. Espaço conforme rota. 5123 do Transponder, controle 119, decimal 35. Centralizado 360 para Guarulhos, Zulu 10, Piraí 1 bar, depois Zulu 44, decola da 10, curva direita, Nael, Leda, Mótima, na saída, 5123 da zona, 935 ao controle, para 162, 9914 com a Victor. Aeromoto no 4, 5123, confere Transponder, chame pronto. 5123, se reportará. Para o táxi 26201 a bordo, 127, autonomia de 5 horas, alternando Campinas. 5 horas, com POB e alternativa? 127 ao POB, Campinas alternado. Livre táxi até o ponto de espera. Via Pátio no Índia, Conolá, Torre 118, decimal 95, ajuste 10, 11, bom voo. Enquanto pronto, chama a torre em 1. Papa Romeu, Juliette, Bravo Vitor, assinta possível estrela de turbulência, livre decolagem, piso no 7, vento 160 graus, 79. Livre decolagem, abre a esteira, Juliette, Bravo Vitor. O Mike Charlie Índia prossiga. É o Papa Romeo Charlie Mike Índia. Já tem autorização? Negativo. Estamos aguardando o centro ter a sua DLA. Por gentileza, mantenha de curso e aguarde. Ali mantém hoje a minha 201. Boa noite, Azul 2715. 2795 da Azul, boa noite, Alfa Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 2715. Alfa Romeo Juliette, Bravo Vitor, decolado 04, chama o controle, 119, decimal 35. 11935, boa noite. Vitor, aguarde cópia. Ué. Bravo Vitor, perfil coral. Juliette, Bravo Vitor, contato radar na decolagem, se for para o nível 180, está presente direto coral. Está presente direto coral, autorizado 180, Juliette, Bravo Vitor. Fechada 6201, no livre decolagem 10, vento 160 graus, 5 nós. Livre decolagem 6201. Infelizmente não tem como eu não estimado, porque eu estou aguardando só a resposta do Centro Recife. Pushback do acionamento. Você está autorizado? Isso, chama o seu time, 6201, decolador 07, chama o controle, 119, decimal 35, com o voo. 1935, obrigado, 30 a pouco. Controle, boa noite, hoje é 6201, decolando, seja de puta, nada, é o... 145, pronto, cópia. Bom dia. Vitória 360, autorizado, decola da sistema 0, curva direita. Saída da El, Leda, Bidev, Upper Whisky 50. 5134 no transponder, controle em 119, decimal 35. Perfil 6201. Direita da El, Leda, Bidev, Upper Whisky 50. Transponder 5130, controle 1935, voo 1645. 5134 no transponder, voo 1645. 1645, pronto, posicionamento, posição 2. Aguarde. Ué. Salvador, Oxa, 6143. Maranato, chama o controle. Puxa, 6143, na... Lá na ponte. Chanel 6143, aciona identificação, voando na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada Bonfi, desça via para o nível de voo 050, QNH 1091. Via 050 1091 432. Tá, Charlie. Oceanair 6201, informa o tráfego, posição 2 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em subida para 1180, Bravo Eco 9 Lima. Informo que este tráfego não irá interferir na sua ascensão. Ponte espera da 10-3897, obrigado, boa noite. Plano 645, após a passagem do tráfego da Telecal, autorizado, puxo no 02. Mas a passagem está autorizada, 645. Papá Romeu Carne, Mike India, solo, voltando, copia? Charlie Mike India na escuta do Saulo. Confia, prossiga. Autorizado Salvador Fortaleza, nível 230. Decola da pistola 7, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, Froti, Zulu 9, é roda. 5042 no transponder, controle em 119, decimal 35 no PAD 5. Controle 119, decimal 35, tá pra trocar. Confirma o POB, o Charlie Mike India? 02. Torre agora em 118, decimal 95 pra táxi, ou ajuste 901, no bom voo. 118, decimal 95, Charlie Mike India. Papa Romeu Charlie, Mike India já acionado, confirma somente POB 02? 02 e pronto pro táxi. Tá. Autorizado o táxi, reporta na Papa para ingresso. Papa Romeu Charlie, Mike India. Chamarei para ingresso. 041 no transponder, controle em 119, decimal 35. Vou limitar o nível confiado e o POB, por gentileza? Confirme com a torre e chame a mesma agora para acionamento táxi decolagem 118, decimal 95, ajustando a 0 no 145. Salvador, boa noite, Oceania 6259, na remota 14 para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, Oceania 6259. Autorizado, chame táxi, Oceania 6259. 251 com 3325-6201, obrigado. Certo. Autorizado, a linha de decolar 10, vento 160 graus, 79. Está autorizado, a linha de decolar 10, está 3897. Tá bom, meu Charlie Mike India, está autorizado a ingressar na 1-7, reportando a cabeceira quando pronto. Só confirmando a linha decola 103897? Afirmativo, tá 3897. Muito obrigado. A linha decola 10. Alô, Gol 645, pronto para táxi 1117 a bordo, 350, alterna Campinas. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia Condolá, torre 118, decimal 95, ajusta na 09 no Gol Voo. Índia Ponte 0895, 611, ou 645, boa noite, obrigado. Chanair 6143, deixa para 2000 pés, QNH 1011, livre ali a chatuê da pista 10, é posto estabilizada. Deixa para o Charlie Mike 15, mantenha a cabeceira na 7 agora para decolagem. Só 3897, decolado 1017, chama o controle. 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite. Está 3897, passa 1300 pés, nada é. Então, 3897, contato radar na decolagem, suba via, suba para o nível 320, após 2000, Leda. 320 em ascensão, após 2000 pés, vou na pro de Leda, o TAM 3897. Tem alguma frio? A bordo, alterna Galeão com 4,50. Táxi até o ponto de espera, via Batalha Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajusta no 09 no Bom Fundo. 10011, táxi autorizado via Batalha Índia, quando lá 118, decimal 95, ajusta na 6259. Avo 2712, controle. Siga o 2712. O 2712, 6 milhas da posição Conde, serviço radar encerrado. Mantenha o nível 150, chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Mantenha 150, chame Aracaju na 20, decimal 3, o 2712. Paulo Romeu, Charlie, Mike, Índia, decolador 19, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, Índia. Mike, Índia. Papa Romeu, Charlie, Mike, Índia, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 230. Via Momo, então está restrita a 3.000, confirma? Confirme, não tem condições de cumprir o PC da saída? Afirmativo. Via Momo então, grato. Entendi. Então 3897, possível coordenar com o Recife Armas Motiva? Guarda de coordenação, então 3897. Na escuta, 3897. Papa Romeu, Charlie, Mike, Índia, livre da restrição de 3.000, autorizada a ascensão 230. 230, bom. Papá Romeu, Romeu, Mike, estão autorizados, tá? Só pode 5, reporta no papá. Papá Romeu, Romeu, Mike, estão confirmação de POB. Uno 645, livre decolagem no 0, vento no 30 graus, 89. Autorizado a decolagem no 0, 645. Papá Romeu, Romeu, Mike, estão confirma o POB. Boa noite, eu chamo a 6259, próxima fonte espera pista no zero, pronto. Chanel 6259, autorizada, linha manter, cabeceira no zero. A linha manter, cabeceira no zero, Chanel 6259. Papa Romeu, Juliette, Bravo, Vitor, controle. A sua escuta, prossiga, Vitor. Papa Romeu, Juliette, Bravo, Vitor, meia milhas da posição, meia dúzia de milhas da posição coral, mantenha a subida para o nível 180, chame o controle Ilhéus na frequência 1201. Serviço radar encerrado. Gente, mantenha a subida até 180, chama o controle Ilhéus em 1201. Controle Salvador, voo 1645. Gol 1645, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Dael 360, gol 645. Controle Charlie McIndia, solicita desvio à direita na proa 035 para evitar formações. Charlie, Mike, Índia, livre desvios, reporte por términos de desvios. Chamarei. Charlie, Mike, Índia, confirme por quantas milhas efetuará o desvio. Aproximadamente 80 milhas. Família Zona Leste, Chanel 143. Chanel 6143, complete final do procedimento, chame a torre 118.95. 118.95, boa. Charlie Mike India, temos aeronave no sentido contrário, procedente do setor nordeste para Salvador. Tem condições de efetuar o seu desvio pela esquerda para evitar o tráfego? Senhor, infelizmente não. Minha área da esquerda aqui tem muita turbulência, ok? Muita formação. Gente, sub mantém o nível de voo 090, livre de desvio. 090. Controle 645, autorizaria a proa de Leda? No 645, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil, 645. Xanené 143, avistado, livre pouso 10, vento 160 graus, 7 nós. 160.761, vai Xanené 6259, decolado aos 26. Chama o controle, 119, decimal 35. Controle Salvador, 11935, Xanené 259, boa noite. Boa. No 705, aciona identificação. Confirme efetuando o desvio. Já aprovado o bônus. Bônus 705. Voo no 705, uma proa de Bonf, desça restrito ao nível 100, QNH 1011, para interceptar a chegada Bonf. 100 com 1011 para interceptar Bonf, bônus 705. Motor de Salvador, boa noite, Oxanel 6259, decolado no perfil da Dael Leda Mótiva. Oxanel 6259, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Sobe via Dael para o nível 360, quando possível solicitar a prova de Leda. Mantém o perfil da saída, Oxanel 6259. Vai manter o perfil, Oxanel 6259. Voo 1705, informo tráfego, posição 11 horas, 44 milhas, rumo oposto, mantendo o nível 090, um Bravo Eco 9 Lima. Gente, voo 1705. Papa Romeo, Charlie Mike Indy, informo tráfego, posição 12 horas, 41 milhas, rumo oposto, cruzando 200 em descida para o nível 100, um Boeing 737. Gente, aguardando 230, Charlie McKinney. Solo Oxa, 61. 43, boa noite. Oxalé 6143, boa noite, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06, 6143. Papá Romeu, Romeu, Mike, estamos se aproximando da Papá, está autorizado o ingresso na 107, reporta na cabeceira 107, quando pronto. Salvador, boa noite. Azul 2781, assistindo da Whisky. Cochame Recife em 1251, alterna 1-3325. 251-3325, 645. 1160, para a conquista, por 2781. Solicita? Sim, 160, conquista. Aguardo. Aguardo. Charlie Mike India, submantenha nível 230. 230, Charlie Mike India. Mais 15 de controle. Sim, mais 15, 230, tenta. Vamos pra voltar pra rota Floripa Frutil. A gente aguarde Frutil, Charlie, mais 15, inicialmente mantendo essa pro. Controle, voo no 705. Autorizado pra descer na piscina? Afirmativo, voo no 705, 4000 pés, voa em Tuna da presente. 4000, voa Tuna da presente, voo no 705. Do 2781 no pronto cópia. Pronto cópia, Azul 2781. Para a vitória da conquista 160, conforme solicitado, autorizado, decola da posição 0, curva direita. Sai da Armor, elefo, piló, após DCT conquista. 5142 no transponder, controle 119.35. Sim, autorizado 160, Armor, elefo. Um pilão após direto conquista, com decolagem da 1-0, com curva à direita. Controle Salvador 7935, transponder 5142, azul 2781. Potenciamento correto no passo 3, semi pronto. Agora pronto, azul 2781. 259, boa noite. Decolado aos 33, controle 19.35, com voo. Controle 19.35, graças, tem um bom trabalho, vai. Controle Salvador, uma boa noite, Papa Romeu, Romeu vai em campo, decolou do PSP da Puca, Jamaru, passa 1.500 pés em sessão. Papa Romeu, Romeu, mais sangue, contato radar na decolagem, subo para o nível 350, após 2.000 pés direto, Jamo. Atenção para o 350, após, dá presente, Jamo, graças ao Romeu, vai então. Salvo Salvador, o azul 2781, puxa o acionamento. Autorizado, chame táxi, 12781. Ah, táxi, 12781. Livre LF, reporte estabilizado. Descendo para 2001011, informará estabilizado no LF, 1701. Meu Charlie Mike India, chame sempre Recife em 126.85, alterna 125.45. 2.85. Bom voo, João Felipe. Salve Salvador, é o E Europa, Lima, Vitor Lima. É o Europa, confirme matrícula. Lima, Vitor Lima. O Lima, Vitor Lima solicita autorização para ser rebocado da posição 1 da remota 3 para a posição 10 do passo 1. 27, segue a retaguarda TR da Azul, reposição interno no passo 1 na posição 10. Positivo, obrigado. Salvador, Gol Azul 2781, Paga Tax, 4 horas, Salvador 44. Positivo. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste na 09, bom voo. Centro, livre táxi, 118.5, ponto de espera, 10, Azul 2781. A linha decola sem parada? Afirma, a linha decola sem parada. 12781, a linha decola da 10, vento no passo 0 graus com 8 nós. É, da linha decola da 10, o azul 2781. No 705 estabilizado? Afirmo, baixado e travado. Chame torre no 8, decimal 95. 1-1-8-9-5, boa noite, Pé Sérgio. Romeu, Mike Tango, chama de Centro Recife. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-5-5-5, Mike Tango. Perdendo, boa noite, Pé Sérgio. 3-5-5, pra Guarulhos, copia 360. Copia, Sérgio. 2-0 Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, Serra da El, Leda, Motiva, Topezul 1-0, Papa Alfa Índia, DCP 1 base, conforme rota do plano de voo. Acione 5567 no transponder. Controle opere 1-1-9-35 na posição 06. E a informação em curso WISC. 7-2-3-6-0, Leda, Motiva, decola 10, curva direita. O Brasil 10 vai tirar aí após um bate e o Brasil 44 Pagode. Pagode. O controle 1935, transponder 5567. O Xané 6355. Boa não. Nós vamos 2781 no perfil da. Arco. Fortuna, Xané transponder 5142. Suba para o nível 160 após 2000 elevo. 5142, após a voa eleva. Confirma, está de pegada a restrição, seu do voz 2781? Afirmativo, subi mantém nível 160. Nível de restrições, paga 160, azul 2781. Salvador, azul 2781, passou 2000, outro ano, posição eleva. Gente. Meu Delta, Romeu Charlie, aguarde cópia. Aguarde. Alô, Salvador, uma boa noite, está 3197, Rio de Janeiro, Galeão, 340 com isso. Número 2, cópia, aguarde, 3197. 3197. Salvador, boa noite, Bono 705. Bono 705, caminhão de Juliette. Antes da Juliette, Bono Lima, Vitor Lima, na escuta do solo. Ok, Lima, Vitor Lima, na escuta, prossiga. Chame para ingresso no pátio principal. Ok, obrigado. 1705, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 1705. Lima, Pronto, cópia. 3197 está pronto. Então, 3197 autorizado da Leão, nível 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Irumi, OP November 857, conforme a rota. 5150 no transponder, controle APR 119.35. Autorizado Galeão, decolando 1-0, primeira curva direita na saída da El, Leda Irumi, Upper November 857. Aciona 5150, controle 119.35, da 3197 no 03. Confirme só a saída, por gentileza, copiada? Da El, Leda Irumi. Cotejamento correto, chame pronto. Aportará. Paulo, Romeu Charlie, a gente está em contato com o centro em coordenação. Mandei escuta, por gentileza. Boa noite, jogou no 099. Olá, 099, boa noite. Informação em curso X-Ray. Copião nível 360 para confins. Copio, está ciente da X-Ray, ou 099. Olá, 099, confins 360 autorizado, decolando a pista no zero, curva direita, saída Arbon, Elefa, UPSUV 21 conforme rota. 5155 no transponder, controle opere 119.35. Codifio 360 com 5, 10, na curva direita, agora é letra 5155 ao código, controle 1935, 019, posição 09. Codifio 40, me pronto. Prossiga, 09. Então confirme a rota, copiada? Apesulou 21. Confere e chame pronto.